Tan 3304, o vento 030 graus 04 nós, autorizado a decolagem da pista 10. Iniciando 3304. Estabilizando o localizador 35217. 217, uma torre 118.6. Obrigado. Pushback acionamento, web 6729, portão 2. Gente, o web 6729, aguarde só um instante no portão 2. Temos um Airbus da TAM que vai iniciar o táxi agora. A aeronave vai partir do gate 1 no 1 e vai contornar todo o pátio. Aguarde a autorização. Gente, aguardando. 325 com Recife 3663, obrigado. Solo Salvador, é o TAM 3487. TAM 3487, prossiga. Você poderia nos adiantar a subida para Guarulhos, por gentileza? Eu já tenho o plano aqui, o senhor está pronto para cópia? Ok, pode prosseguir então. Ok, está autorizado Guarulhos, nível 340, via Tezulu, 16, até Belo Horizonte. Após Belo Horizonte, Trive, e após Trive, Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar Tezulu no 6. Controle 120, décima 8, e acione 5440, TAM 3487. 3480, está autorizado nível 340, pela Tezulu 16. Decola da pista 10 com curva à direita, 16 até Belo Horizonte, BHZ, depois voa Trive, depois Postos. A partir de Postos, ingressa na chegada, transponder 5440. A nossa saída vai ser a Dael Leda Bridge, 208 após. Correto, tá 3487, chame pronto para puxar e acionar. Vi tudo fora de ordem, mas está compreendido, viu? Vou chamar, obrigado, 3487. Ok, gente. Solo Salvador, tá 3859, tá com 139 a bordo, alternando Campinas, 4 horas e 21 de autonomia, pronto para o táxi. Ok, o TAM 3859, tá autorizado o táxi pelo pátio e Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre 186, ajuste 10 no 9. Tá autorizado pátio e Índia, na ponto de espera 1186, ajuste 10 no 9, tá 3859. Salvo, confirma o WebJet 6729 no gate 2, após a passagem do TAM ali pela entrada do pátio, podemos iniciar? Eu 6729, agora sim copiado. Assim que a aeronave da TAM ingressar na Taxi Índia, autorizado em acionar, em puxar e acionar no portão 2, em coordenação com a equipe de solo, e chame posterior o táxi. Positivo, vou chamar para o táxi, vou observar aqui, assim que livrar a área, eu inicio. Obrigado pela gentileza. Nada. Livrando a direita, solo 219, 5217. Meio 05 Gol, chama agora Recife 3325. 3325, grato. É, Continue táxi via Alfa. Após ingresso na Juliette, remota 1 a 12 do pátio principal, 5217. Apenas fique atento à aeronave da TAM que está taxiando pelo pátio. Fique atento à aeronave da TAM após ingressar a Juliette para a remota do pátio principal, 5217. Vai, escuta. Pushback acionamento, Xaner Neto, 312, portão 10. Autorizado, 6312, portão 10, chame para o táxi. Sente. Salvador, bom dia, o 3859 está pronto, ponte espera da 1-0. 3859, a linha e decola pistão 0, vento calmo, e o QNH 1-0, 1-9. A linha e decola da 1-0, a 2-0-9, está 3859. 3859, poderia confirmar o teto na decolagem? 3859. Grato, a linha decola, vento calmo, QNH 1019, 3859. Linha decolada, 3859. 3000, acerto. Taxi, Xané 6312, tempo 129, autonomia de 4 horas, o alternado é petrolina. Gente, o Xané 6312, observe o ATR da Trip já parqueou, eles consideram a informação, táxi pelo pátio e táxi Índia, após. No ponto de espera da 10, chame a torre 186. E o ajuste no 019, o Xené 6312. Pátio em 1019. Para o táxi Web 6729, 156 a bordo, 4 horas e 10, com fins. Teste Web 6729, táxi à direita, ponto de espera da 10186, torre, ajuste no 019. Direita, chama 186729, agora já. Muito obrigado, 3859, bom voo. Obrigado. Sete, dois, nove, mantém ponto espera no zero. Mantém ponto espera. Salvador. Bom dia, 3859, decolou, perfil da Arbor, passa 2 e 200. Vicente, sobe 360, vigilância. 360, vigilância, tá 382, Gol no 982, Confirmo 982. E Salvador, Gol 982. Prossiga. É passador na linha de interceptar o ILS. Autorizado X6, reporte estabilizado. Pará. Sólio, tá 359? Prossiga 59. Olha, a torre questionou a possibilidade de informar o teto para dar eles. Por aqui está 3.200 aproximadamente. Ok, grato pela informação. Joia. Gol 9982. 82 chama a torre agora 118.62, completa ele. Salvador, bom dia, Oxenê 63, 12. Após a rolagem do tráfego na cabeceira 90, ali mantém cabeceira 90. Ativa após a rolagem. Controle 3259, solicita voar direto Elefa. Autorizado Elefa. Elefa, 3259. Salvador, Gol 1982, está visitado no ILS, 1982, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. A aeronave vai alinhar e decolar da pista 10. Vento calmo, que negar 10, 19. Poderia confirmar o teto? Que é vista a pista 10, o 1982. Assim que a vista nossa comunica, é choque sobre o não? Gente. Tem chuva na pista, não? Web 6729, decolado aos 34, controle 1, 20, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador da Bahia, Webjet 6729, decolou, tá na Leda, Dael. Voa Dael, sobe 360, 6729. Direto Dael, Webjet 6729, sobe 360, obrigado, hein. É 6312, autorizada a decolagem da pista 10, vento calmo, que é negão 0019. 19, está livre de decolagem, 6312. 982, aguarde informação de pista livre, vento calmo, que é negão 0019. Aguardando. Estou com 1.304. Confirme o teto no 982. 1.300, não consegui escutar a transmissão. No 982. No 982, cheque o trem, autorizado pouso pistão no 0, vento calmo, Finegão no 0, 19. Positivo, livre pouso, Gol 1982 na 10. Teto de 1.300, visibilidade 4.000, ok? Ciente, obrigado, no 982. E 312, decolado aos 36, controle 1, 20, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, um bom dia, é o Oxené, linha 312. Oxené, sobe 350, Puca Vigilância, 6312. Direto Puca, 6312. 7, 6729, pode valer, tá direto? Autorizado. Obrigado. Oxiné 63, o Nuno. Oxiné 63, o Nuno, bom dia, prossiga. Autorização 380 para Guarulhos, são 320, informação Lima. Ok, Oxiné 63, o Nuno, eu tenho autorizado aqui o nível 360, o senhor aceita? Afirmativo. Está autorizado então Guarulhos, nível 360, via Upezulu no 6, até Belo Horizonte. Após Belo Horizonte, DCT Trive, após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 1-0, com curva à direita, subida da El, após da El, Leda. Após Leda, DCT Bridge, vai interceptar Upezulu no 6. Controle 120.8, acione 5451. Autorizado a saída da El, Leda, Brite, na Upezulu 16, Belo Horizonte, Trive, Poços de Caldas. Decola da 10 com curva direita, controlando 20, decimal 8, 5451 no transponder, é o 360, nível autorizado, o Xené 63, o Nuno. Está correto, o Xené 63, o Nuno, e chame pronto para puxar e acionar. Amarelo, obrigado. Fala, Gol 1982, livrando, bom dia. Bom dia, Gol 1982, táxi via Alfa e Juliette, gate 5. Alfa, Juliette, gate 5, 1982. Via 3, 1-2, negativo Romeu Fox, mantém a saída. Salvador, bom dia. O Xané 6250 com a informação Lima na chegada Maré, descendo para 150. 6250 na chegada Maré 2010-2019. 2019, quem está? É, livre das restrições em Maré, tá? Autorizado. Obrigado. Centro Abjet, o controle Abjet 6729, podia coordenar com o centro Varro direto Bridge? Aguarde, 6729. Muito obrigado, hein? Autorizado, 3487 da TAN, chame TAC. Reporta TAC 3487. Está autorizado, meu POC 0 no 8, deve manter a saída. Ah, ok, obrigado. Sete 29, mantém a saída, chama agora Recife no 3325, alterno 260, 6729. 3325, 260, obrigado aí, bom final de semana. Vai cruzando 3.000 para 2.000. Está livre aliás? Livre aliás. 88. Alô, TAN 3487, está pronto para o táxi com PLP de 9,5, autonomia 4 horas alterna, confins. Gente, TAN 3487, está livre o táxi pelo pátio Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 18,6, ajuste 10 no 9. Pátio Índia, 18,6, ponto de espera 10 no 9 para o TAN 3487, grato. Localizador Iglande, igual no 8, 8, 8. Ok, chama a torre agora 118.6. 118.6. Chanel 6312, chama Recife agora 12545, alterna 12685, Chanel 6312. 12545, alterna 12685, Chanel 6312, bom. Uno 883, continue a aproximação, reporte visual com a pista. O vento variável com 2 nós, quem ligar 10019. 7.019, chama aí o visual. Salvador, muito bom dia. O TAN 3487, o próximo ponto espera da 10, pronto. Muito bom dia, copiou o TAN 3487. 3487, mantém o ponto de espera da pista no zero. Vai manter o ponto de espera 3487. Tem previsão? Ciente, mantém o ponto de espera 3487. Eu vou no 822, tá de novo. Eita, de novo. Gol 1888, visual com a pista. Positivo, avistou. Ciente 1888, tráfego avistado, vento variável com 1 nó, booking legal no 019, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, pra baixar, travado. Após o gol, pode aliar o 347? Afirmo, após o tráfego na cabeceira 10, alinhe e mantém pistão 10. Alinhe e mantém 10, 347. Bom dia, Papa Romeu, Mike Papa Lima, prossiga. Está autorizado o voo local para o L. Mundo Plaza. O mantém 500 pés na linha do litoral sul. A decolagem da 17 com curva à direita após 120 decimal 8 é o controle. 186, a torre, acione 0117, Mike Papa Lima. .487, vento variável com 2-2, autorizada a decolagem pistão 7. Correção, pistão 0. Livre decolagem, 3487. Chame a torre para acionar. Um bom voo. Só no gol no 888, livre a parte de pistão de torre. Gol no 888, táxi de alfa, chameamento da Juliette. E a Alfa, repartente da Juliette, boa noite, 88. Solo 35221, na informação mais. 35221, sente, está autorizado, vitória da conquista, nível 200. Decolagem da 10, com curva à direita, subida Arbor. Após Arbor, DCT conquista. O controle é 120.8. Acione 5435, 35221. Vamos para a conquista 200, decola da 10, comando à direita, perfil A, após DCT. 120.8, é o controle, 5435 a transponda para o 35221. Correto, chame pronto na remota, 35221. Vamos lá, 221. Gol no 888, ingresse no pátio principal pela Juliette, gate é o 3. Pela Juliette para 013, gol no 888. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, prossiga. Gente, fazendo Itacira é próxima feira, não é isso? Ok, tá autorizado então. Grupo Zulu fazendo Itacira, mantém 500 pés. A decolagem da 17 com proa norte. O controle 120.8, torre 18.6. E o transponder é o 5422, Romeu Fox Lima. Gente, reporte pronto para iniciar o Mike Papa Lima. O meu Fox Lima, só confirmando, é 120.8, o controle, e a torre 18.6. Reto, chame a torre para acionar, tem um bom voo, o meu Fox Lima. Possibilidade de voar direto da EL, 3487. Autorizado direto da EL, 3487. Muito obrigado, direto da EL, 3487. Autorizado o acionamento, chame para o táxi, o Romeu Fox Lima. Solo, gol 93. Prossiga. Ainda está cedo para a gente pedir autorização, mas já fica solicitado 380 para Guarulhos. Você sabe me dizer qual é a saída que vai pagar para lá? O senhor já tem a rota da navegação? A rota da navegação será a seguinte, deixa eu pegar aqui, vai ser... Upper Zulu 10 até Bridge, depois Upper Zulu 16 até BH. Ok, então a subida é da El Lida